Se ninguém acreditar no que tem pra oferecer, siga! Independente do que digam, chapa quente, bola pra frente, diga! Na convivência tem amor, mas tem concorrência. Vai falando que eu vou seguindo, fica tentando que eu já tô vindo. Só quem teve no sereno sabe como agora tá por cima é bom. Bagulho é complicado, ninguém fica bolado, tem que ficar ligado e ser levado pelo dom. Por quê? Só quem se confirmou, não desconsiderou, também não se estressou. Bumo do giro, eu tô aqui, puxando uma linha de frente, um elo da nossa corrente. União é o que liga, quem tá bem nos siga, que só vai ter pra quem tá presente. Quem tá bem na fita se lembrou, maluco se liga no meu flow. Quem seguiu no caminho não tava sozinho, no jogo de hoje festejou. Segue junto que meu bonde tá passando, levantando toda essa poeira que deixaram em cima da cabeça do neguinho. Vamos junto até o final, tamo junto até o fim. Segue junto que meu bonde tá passando, levantando toda essa poeira que deixaram em cima da cabeça do neguinho. Vamos junto até o final, tamo junto até o fim. Por quê? O tempo passou e não parou, ficou fora da geladeira e não azedou. Pra quem tem fé, é só seguir, fechando com quem se mistura, não vai dividir. O tempo passou e não parou, ficou fora da geladeira e não azedou. Pra quem tem fé, é só seguir, fechando com quem se mistura, não vai dividir. No coletivo eu tô sem briga, se você se identificou, então nos siga. É fácil de perceber, quem não tá no corre não vai ter. Quem tá bem com a gente, bota pra frente, assina meu nome Camila CDD. A caminhada constrói na correria, preto sempre identificou a maioria. Sei que se eu não sigo era glória pro inimigo. Fique de pé, se liga no siga que tá longe do perigo. Em qualquer parede você pode abrir uma porta. Eu já vi muita gente ser transformada da vida torta. Se é do rap ou não, isso pra mim é o que menos importa. Tem que tá ligado, tem que tá focado, se tiver do lado errado recomeça, corta. Tem que seguir e progredir, o que tem de melhor ainda tá por vir. Fala que é nós, solta essa voz, o conjunto da força de satos nós. Todo mundo na sigla, então que siga. No combate a gente luta, só que não procuramos briga. Temos fé em Deus, mas também fazemos figo, que pra uns é novidade, pra nós é matéria antiga. É chapa preta, narrativa, mané. No coletivo criativo, defendendo qualquer. Pra nós, seguir nosso rumo sem precisar depender de ninguém. Ignorar quem tiver na maldade, continuar do lado do bem. Também quem tava acordado que viu o cenário crescendo a mil. Na velocidade que o mundo cresce, pouco se repete, thank you. O tempo passou e não parou, ficou fora da geladeira e não azedou. Pra quem tem fé, é só seguir, fechando com quem se mistura, não vai dividir. O tempo passou e não parou, ficou fora da geladeira e não azedou. Pra quem tem fé, é só seguir, fechando com quem se mistura, não vai dividir. Só coloca a gente se tiver pureza no coração. Sentimento visto na pele, elaborando cada canção. Eu sou fruto do gueto, vestido de preto, fazendo meu corre pra vida mudar. Já tentaram atrasar, não pode parar, deixa ninguém duvidar. Por quê? O tempo passou e não parou, ficou fora da geladeira e não azedou. Pra quem tem fé, é só seguir, fechando com quem se mistura, não vai dividir. O tempo passou e não parou, ficou fora da geladeira e não azedou. Pra quem tem fé, é só seguir, fechando com quem se mistura, não vai dividir. Chapa, chapa preta na ativa, mané. Chapa, chapa, chapa, chapa preta na ativa, mané. Chapa preta na ativa, mané. No coletivo criativo defendendo qualquer. Qualquer.